fazer um movimento aqui. O movimento aqui vai fazer. Já posso ver pelos olhos da fé, já posso ver. Deus vai fazer um movimento aqui. O movimento aqui vai fazer. Já posso ver pelos olhos da fé, já posso ver. Vai descer poder, vai descer renovo. Vai ter milagre, vai ter batismo. Ele vai curar e vai entregar a vitória em suas mãos. É só confiar e glorificar e deixar o povo queimar o altar. Porque hoje aqui o Senhor vai operar. O negócio é sério aqui nesse lugar. Todo impedimento vai se retirar. Tem fogo do céu descendo aqui. Hoje se o crente chorar vai ser de alegria. Se ele correr vai ser de euforia. Rodeio um chão tomou esse lugar. Todo laço do mal hoje aqui vai ser cortado. Quem está caído vai ser levantado. A brasa de fogo vai te acender. Irmão, começa da glória, tem fogo aqui. Receba a vitória, quem pode impedir? Nosso Deus de guerra está presente aqui. Deus vai fazer um movimento aqui. Um movimento aqui vai fazer. Já posso ver pelos olhos da fé, já posso ver. Vai descer poder, vai descer renovo. Vai ter milagre, vai ter batismo. Ele vai curar e vai entregar. É só confiar e glorificar e deixar o fogo queimar o altar. Porque hoje aqui o Senhor vai operar. Um grande tapete de fogo estendeu sobre nós. Quem está ligado vai nele andar. Deus enche seu vaso até transbordar. Ele usa a arrebata e enche de unção. Toda barreira ele joga no chão. Seus anjos passeiam na congregação. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e Elias ainda é o mesmo, ele faz maravilhas. Toda a enfermidade daqui faz correr. O grande general de guerra ele foi, ele é. E hoje a vitória da igreja é. O dono da obra ele faz o que quer. Deus vai fazer um movimento aqui. O movimento aqui vai fazer. Já posso ver pelos olhos da fé, já posso ver. Vai descer poder, vai descer renovo. Vai ter milagre, vai ter batismo. Ele vai curar e vai entregar a vitória em suas mãos. É só confiar e glorificar e deixar o fogo queimar o altar. Porque hoje aqui o Senhor vai operar. É só confiar glorificar e deixar o povo queimar o altar, porque hoje aqui o Senhor vai operar. É só confiar e glorificar e deixar o povo queimar o altar, porque hoje aqui o Senhor vai operar.